ia te mentir que aqui tá tudo bem. Dá pra ver na cara que tô a sobreviver. Não consigo nem mentir, nem fugir pra ti. Muita coisa já vivi nessa mesma life. Já dormi a fome por não ter o que comer. Já dormi no club por não ter onde dormir. A vida é tão difícil quanto que eu imaginei. Umas contas, peço perdão por erros cometidos. Vou lembrar de todas as coisas que eu vou fazer pra entender o futuro que eu quero ter. Quando me lembro das verdades todas que eu vivi, a rua foi ingrata comigo e com as contas. Não estou a ser ingrato, é uma realidade. Tem dores que sempre aparecem, nunca desaparecem. Dia após dia, batalha após batalha, mas todos os dias estou na luta pra sair da lama. Nessas ruas, nessas guerras, nessa terra, nessas ruas, sobreviver. Nessas ruas, nessas guerras, nessa terra, nessa terra. Eu sempre vou chorar, sempre que eu perder. Talvez com o erro que eu quero sempre aprender. A vida me ensinou o que eu trabalho, o que eu alcanço. Por isso eu sem saber ponho os pés sempre na rua pra ver o que acontece ou de algo me acontece. Tem coisa que faz me lembrar o conselho da cota. Eu acredito no futuro, tu vais entender. Não é tão fácil sustentar sempre a mesma mesa. Agora o que tu vivo, o que tu queres aprender. Quando me lembro o tempo que fazia muita chuva, eu ia pra escola sempre sem qualquer guarda-chuva. Isso me faz chorar só de pensar e falar. A minha mãe confirma tudo que eu estou a falar. E por vezes eu me escondo sobre o meu passado, com vergonha de saber o tanto que eu sofri. O tanto que eu sofri, o tanto que eu sofri. Viver nessas ruas, nessas guerras, nessa terra, nessas ruas, sobreviver. Nessas ruas, nessas guerras. Mesmo com tudo o que passou, não mudou a história. Eu vou tentar me mudar, mudar a minha memória. Hoje um gajo está bem, amanhã está tudo mal. E a coisa faz eu pensar, se é comigo sou. Há dores que eu carrego desde a minha infância. Perdas não se esquece, mas somente se avança. A vida nunca faz perguntas, só para as que alcançam. Para as que sobrevivem, chego até pensar em morte. Entra no meu corpo e sente a minha dor, para poderes entender o que é sobreviver. Vários problemas sobrepostos em mesmas pessoas. Isso é que me faz limitar-se em certos futuros. É tão duro viver sem saber do amanhã. Eu tento não esquecer e lembrar todas as manhãs. A minha caminhada é diferente dos que vivem. E eu lamento tanto, pode ser o que eu vivo. Pra ir e seguir, alcançar teus dreams. Mas se não foste tu quem fará por ti, tens que persistir, nunca desistir. Se és tu a sobreviver nessas ruas, nessas guerras, nessa terra, nessas tuas sobreviver.